Só acredito no que vejo, aumento meu desejo, faz o corpo flutuar. Quanto mais eu tenho, mais quero do mesmo, não consigo mais parar. A vida dá e tira de você, irmão, quando o universo cobra teu limite ao chão. Não, se afogue no próprio ego, não. Por isso hoje eu sou artista e vivo pintando quadros. A polícia é racista, eu vivo tomando enquadro. Quando o tema é justiça, sou pobre e nunca me enquadro. Por isso eu vendo quadros, pra ver se eu me enquadro. Eu quero money, money, vende o show Dani. Ajudo minha família com o cachê das pare. Não peça que eu pare, problemas encare. A vida é mais difícil pra quem não tem coragem. Não quero empate, então não se ilude. De onde vem o nigga tem que ter atitude. Não espere que eu mude na próxima rima. Da onde vem o nigga tem que ter disciplina. Cabeça erguida, segue sua vida. Levanta seus niggas, monta tua firma. Irmão, por favor, não fale mal dos niggas. Irmão, por favor, dê valor à sua vida. Só acredito no que vejo, aumento meu desejo, faz o corpo flutuar. Quanto mais eu tenho, mais quero do mesmo, não consigo mais parar. A vida dá e tira de você, irmão, quando o universo cobra teu limite ao chão. Não, se afogue no próprio ego, não. Eu sinto o frio dentro de mim cada vez aumentar. Que eu vou dar o melhor aqui, prometo não errar. Minha rima é de brindo, Neymar é adversário fusca. Eu tô passei o melhor do jogo, ganhador do busca. De Ferrari eles fusca, mas a vitória custa cara, eu tô sem pra pagar. Pagou pra ver, tu duvidou e eu ganhei de você. E nem tudo que começou vai ter que acabar. Eu vim de baixo, mas aí eu não sou de perder. A tempestade não é maior do que eu possa suportar, mas a garganta dá um nó que eu não posso desatar. E só de pensar em não ter, eu não acredito que é real. O som entre eu e você, não quero que tenha final. Só acredito no que vejo, aumento meu desejo, faz o corpo flutuar. Quanto mais eu tenho, mais quero do mesmo, não consigo mais parar. A vida dá e tira de você, irmão, quando o universo cobra teu limite ao chão. Não, se afogue no próprio ego, não. Não, se afogue no próprio ego, não. Eu sou o que chamam de garimpador de ouro e diamante. Venho de um lugar distante, trago uma casa de guerras no semblante. É por isso que eu vim forma arrogante, vá me livrar do caos na mente, essas contas na estante. Porque se eu não for o melhor agora, alguém vai ser melhor bem antes. Soldados, tu seja alguém na guerra do pior semblante. Baby, please, não repara meu semblante agora. Enquanto eu morro aos poucos, ela não chora. Entenda que o melhor sempre demora. Se hoje eu canto a dor, é pra amanhã. Eu vim poder cantar a vitória e nós na glória. Vai ser clipe do ano, carro do ano, saúde, dinheiro, esbucha na mesma bongando. E só clipe do ano e bem melhor a cada ano. Cê conta as notas e os prêmios, eles contam quem tá chorando. A noite cai frio, corta o âmago. Me torno frio que perdi o tesão de rir. Bebi do copo do capeta pra ter mais riso. Nesse mundinho que se compra o poder de rir. Ainda lembro das risadas inocentes, onde a maldade não existia pra cá. Mentalizando a mudança do mundo, aprendi que não se muda o que não quer mudar. Me esqueci da mulher, cortei até meu cabelo. Botei até um rosto na minha santa, pra me proteger dessa conduta amarga. Carga de querer me matar de viver. Tenho que parar de te desejar. A gente sabe há tanto tempo, alma não beija. O cão tá todo dia me dando bandeja. Eu já botei o meu band-aid, então se proteja.